só queria estar em Salvador, pra dançar sem parar só com o som do tambor, sentir o que só ele faz no coração. Mas hoje eu só queria escutar uma canção do Caetano, do Gil, pra poder minha alma lavar na imensidão das águas desse som. Mas hoje eu só queria abrir os braços e voar, esbarrar marrom azul sobre a plantação, ter o melhor que a vida possa me dar. E ver aquela mulher vir correndo me abraçar, vindo, vindo um pouco mãe, um pouco filha. E ser um índio em sua tribo e o seu convívio, viver a alegria de viver todo dia. Não quero uma canção de amor, quero carnaval e réveillon, na rua até a lua vir buscar o sol. Não quero lágrimão, eu quero show, Jorge Benjor, na rua até a lua vir buscar o sol. Na, na, na. Hoje eu só queria estar em Salvador, dança sem parar só com o som do tambor, sentir o que só ele faz no coração. Mas hoje eu só queria escutar uma canção do Caetano, do Gil, pra poder meu mal lavar na imensidão das águas desse som. Mas hoje eu só queria abrir os braços e voar, barra marrom azul sobre a plantação, ter o melhor que a vida possa me dar. Ver aquela mulher vir correndo me abraçar, vindo, vindo um pouco mãe, um pouco filha. Ser um índio em sua tribo e o seu convívio, viver a alegria de viver todo dia. Não quero uma canção de amor, quero carnaval e réveillon, na rua até a lua vir buscar o sol. Não quero lágrimão, como eu quero um show, Jorge Benjor, na rua até a lua vir buscar o sol. Não quero uma canção de amor, quero carnaval e réveillon, na rua até a lua vir buscar o sol. Não quero lágrimão, como eu quero show, Jorge Benjor, na rua até a lua vir buscar o sol. Não quero uma canção de amor.